que o facão de ponta são as contas do seu olhar. Quando o amor desconta e encanta com o brilho do luar. Chegou feito ondas brancas, trazendo o cheiro do mar. Meu coração balança, menina, você me faz sonhar. Seu corpo já traçou seu destino, nem pode navegar. O navio apitou, nem festa pode aportar. Batuque, samba de roda, o meu devo vai estar. Quero te ver de saia arredada, pra saracotear. Ficar a noite inteira sambando, até o sol raiar. Vem comigo! Ficar a noite inteira sambando, até o sol raiar. Na palma da mão, quando eu canto pra lá, lá na ribeira. As contas do seu olhar. Quando a voz escota e canta com o brilho do luar. Chego feito ondas brancas, trazendo o cheiro do mar. Meu coração balança, menina, você me faz sonhar. Meu corpo já traçou seu destino, nem pode navegar. O navio apitou, nem festa pode aportar. Batuque, samba de roda, o meu nego vai estar. Beira-mar, beira-mar. Todo canto.